Vou falar de coisa que acontece. Vou falar de coisa que enlouquece. Quando o poeta escreve e chora, é pouca coisa que consola. Recordações relevantes que passam pela memória. Itinerário de uma vida toda. Caneta, papel e vai surgindo coisas. Se considera sábio, então é sábio bastante pra mim compreender. Que você sabe, é sábio, mas tem muito ainda que aprender. Dizer coisas que ninguém chegou a pronunciar. Fazer discípulos sábios, prontos pra escutar. Jamais deixar a ignorância falar, pro ser não complicar. Mas é difícil, né, Joe? Cê canta rap, quase ninguém conhece. E é você mesmo que promove seu show. Cê tá certo em seu corre, só desiste quem morre. A vitória germina naquele que nasce pobre. Então viva, viva, chega comigo e confira. Talvez o que rima esperança tenha panela vazia. Que lutou, pagou a água, agora vem energia. Encara de frente o cobrador porque odeia mentira. E a letra sai de acordo com a tristeza que eu sinto. Cada um tem sua hora, essa é a minha. Então me escuta, amigo. A humildade dos mano e das mina que sempre andou comigo. Mas nessa hora a gente sente sozinho. E a tristeza é saber que falta alguém no caminho. Disfarça, toma bira, fumaça, vê se alivia na praça. A noite vira, eu sinto falta de alguém. Eu sei quem, mas preciso de alguém pra me mostrar. Além do que minha mente limita quando um poeta chora. Não é diferente de ninguém quando a tristeza fica. Como eu queria me libertar de mim, os prazeres que vão perecer. Me leva, me cega, me tranca na cela eterna que gera guerra de ideias contra meu próprio ser. Palavras pronunciadas e falta raciocínio. Se tá certo ou errado, quem te responde é o destino. Quem vai ligar uma ponta, relax e deixa fluir. Conversar normalmente quando tu vir. É outro mundo, meu bom. A passagem pra esse muda um pouco de tom. Não condeno, não. Ninguém conhece o futuro. Quem sabe um dia eu vou de ônibus pra esse mundo. Mas a favela no momento necessita de ti. Se você faltar no pelotão, desequilibra pra nós progredir. E as coisas vai continuar do jeito mais difícil. Sendo enganado, a culpa é do povo. Certo é o político. Inversão de ideias, assassinatos psicológicos que te traz desânimo. E cê sabendo que é óbvio que existe um propósito, mas às vezes faz um reverso do lógico. Latrocidas, homicidas de raciocínio. Sabedoria pra falar, glorifica um caminho. Se algum dia eu me encontrar, dizer: pode ser, a morte tem vários caminhos pra você escolher. Sigo no certo, talvez, praticando o errado. E o resultado, felizmente, não foi antecipado. Uma lágrima que desce simboliza muito. Uma palavra carrega vários sentidos nesse mundo. Como eu queria me libertar de mim, de todos os prazeres que vão perecer. Me leva, me cega, me tranca na cela eterna que gera guerra de ideias contra meu próprio ser. Controlar os sentimentos, ninguém controla, mas entendê-los te faz ter uma melhora. Concordar com alguma coisa que alguém te fala. Tem que ter muita certeza pra mente não ser cambiada. Tá deixando a vida levar como a morte quer. Tudo é em prol de nada quando acaba a fé. Sou apenas alma e matéria como você, tentando alguma coisa nessa vida pra sobreviver. Preso? Não, se sua mente tá presa, seu corpo vira refém. Faz o mal, insiste no mal, pensando que tá bem. Toda vez eu tiro um tempo e imagino como tá meus truta, trancado no presídio. Lembranças vêm, vêm, lembranças vão também. E vejo o mal fazendo bem pra te convencer, porém existe sempre um caminho se você perceber. Dá um valor em você, para pra ver as coisas pequenas que faz você viver. Talvez o caminho pra felicidade, a estrada seja um pouco distante, mas ame família e amigos e a luz será mais brilhante. Um coração sem malícia entende meu semblante. Quando um poeta chora, pode ser um espelho, não tanto como antes. Como eu queria me libertar de mim, de todos os